que te completa? São títulos, cargos, é vencer. Irmãos, olhe para a cruz, olhe para o céu, veja seu nome escrito. Isso é uma alegria. Alegre-se. Alegre-se na sua salvação. Está desanimado? Está com problemas? Não tem com que se alegrar? Está triste? Pois eu tenho uma mensagem boa para você. Tenho boas notícias. Seu nome está escrito aos céus. E isso é suficiente para te fazer sorrir. Você falhou ontem? Tudo bem. Você vai falhar de novo, e outra vez, e outra vez, e outra. Mas olhe para a cruz. Que é o que Paulo fazia? Ele dizia assim: olhando para o alto, olhando para o autor e consumador da fé, olhe para ele. Ele é seu sustento, ele é sua alegria. Olhe para a cruz. A cruz transmite graça, a cruz transmite energia, esperança. Ah, irmão, irmão, é incompreensível a divindade se fazer humano, padecer o que padeceu, cumprir a justa lei de Deus e colocar na minha conta o mérito, e levar a minha culpa sobre o meu pecado, e levar todas as maldições sobre ele. Irmãos, isso é maravilhoso. Como é que dá para ficar triste? Então vamos rir. Vamos rir, vamos nos alegrar. Fazendo com Paulo, olhando para o autor e consumador da fé. Alegre-se, irmãos. O seu nome está arrolado aos céus. Amém? Pois vamos orar. Vamos orar. Agora, do jeito que você está aí, ou do jeito que está aí sentado, de olhos fechados, ou do jeito que está em pé, de olho aberto, oração a Deus é do jeito que você quiser. Deus está ouvindo. Então, oramos. Diga assim: Deus, eu estou completamente satisfeito em ti. Eu não necessito de coisa alguma mais. Eu estou satisfeito em ti. Eu estou completo em ti. Tu és a razão do meu viver. Tu és quem me preenche. Tu és meu pão. Tu és a água da vida. Tu és quem dá sentido à minha vida. Oh, Senhor, sim, eu tenho muitas outras coisas a fazer, mas Tu é a maior delas. Diga isso, meu irmão. Diga. Fala. Fala: Senhor, eu não irei me entristecer mais quando eu falhar, quando eu fracassar. Porque eu tirarei os olhos de mim e botarei os olhos no Senhor. Porque o meu nome está escrito no céu. Isso é motivo de felicidade. Diga, diga, irmão, sou completamente satisfeito em ti. Diga isso, mas diga com emoção. Diga isso com euforia. É, quem está, olha só, quem está no estádio de futebol e vê o seu time fazer um gol, você expressa tudo isso com gestos, músculos, com calor, com emoção. Irmãos, pois eu te digo, não está aqui um jogador de futebol, está aqui o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o que te concede vida, estando você morto. Então expresse sua alegria com gestos, músculos, com calor, com emoção. Alegre-se nele. Veja os céus. Teu nome está registrado, escrito. E diga: só em Jesus confiarei, seguro estou, não temerei. Isso é motivo de alegria. de grande emoção, de euforia, de satisfação. Portanto, vamos rir. Alegre-se, irmãos. Glória a Deus nas maiores alturas. Então eu vou colocar agora mais um louvor. Então vou colocar mais um louvor para nós, que o nome é Povo Escolhido. Grande é o nosso gozo de sermos o povo por Deus escolhido. Somos nação santa, somos a eleita, povo adquirido. Somos sal da terra, somos luz do mundo. A Bíblia é quem diz: somos de outra parte, de um outro planeta, de um outro país. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Em todo lugar onde a noiva está, Deus está presente. Não nos ignore, não somos melhores, somos diferentes. Contra principados, contra potestades, é a nossa guerra. Somos conhecidos por sermos o povo mais feliz da terra. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. Se bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos alegria. Este é o motivo da nossa emoção. Se bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou. É que ser cristão, razão é que ser cristão é mulher. Amém. Glória a Deus. Pois bem, vamos terminando mais um dia, né? Dando graças a Deus. Mais um dia de vida, mais um dia ouvindo a palavra, mais um dia pregando. Irmãos, eu quero agradecer a todos vocês, todos que me ouvem, que esse programa só existe por causa de vocês estar aí ouvindo, aí do outro lado. Que bom, agradeço. E compartilhe com outros, fala para outras pessoas ouvirem. E eu tenho outro pedido, orem por mim também, para que Deus me dê saúde e força para estar aqui, coragem. Vamos orar um pelo outro. Orem por mim aí, vocês. Orarei por vocês, até aquelas pessoas que eu nem conheço, mas eu sei que estão ouvindo o rádio. E hoje vamos finalizar com a oração também. Pai, Pai querido, Deus, nosso Papai, obrigado, Senhor, por nos perdoar. Obrigado, Senhor, por nos salvar. Nós somos alegres em Ti, felizes em Ti, porque temos um Deus presente. Alegres na Sua salvação. Nós somos alegres porque o nosso nome está arrolado, está escrito nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Sua vinda. aguardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Thank you. Quanto mais eu penso em me deixar, mais eu sinto que não posso, pois eu me prendi à sua vida muito mais do que devia. Quando à noite de regresso você briga por qualquer motivo, confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais lhe ver. Ah, meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. A minha paz perdendo, a nossa vida deve ser de alegria, pois eu lhe amo tanto. Já não consigo esquecer as tolices que você diz nessas horas. Já tentei, mas não posso. Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós, hoje só resta uma chama apagando. O medo de ficar só me apavora e eu me desespero. Só me resta pedir sua ajuda, pedir que você não me deixe, meu amor. Amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. A minha paz estou perdendo. A nossa vida deve amado, por que brigamos? A nossa vida deve... Chegou e o relógio há pouco despertou. Da porta do quarto, ainda na penumbra, eu olho outra vez. Seu corpo adormecido e mal coberto quase não me deixa ir. Fecho os olhos, viro as costas. Esforço, eu tenho que sair. A mesma condução, a mesma hora, os mesmos pensamentos chegam. Meu corpo está comigo, mas meu pensamento ainda está com ela. Agora eu imagino suas mãos buscando em vão minha presença. Em nossa cama, eu gostaria de saber o que ela pensa. Estou chegando para mais um dia de trabalho que começa. Enquanto lá em casa ela desperta, pra rotina do seu dia. Eu quase posso ver a água morna a deslizar no corpo dela, em gotas coloridas pela luz que vem do vidro da janela. Um jeito nos cabelos, colocando o seu perfume preferido diante do espelho, aquilo tudo ela esconde num vestido. Depois de um café, o olhar distante, ela se perde pensativa. Acende um cigarro e olhando a fumaça, para e pensa em mim. O dia vai passando, a tarde vem, e pela noite eu espero. Vou contando as horas que me separam de tudo aquilo que mais quero. Meu rosto se ilumina num sorriso no momento de ir embora. Não posso controlar minha vontade de sair correndo agora. O trânsito me faz perder a calma e o pensamento continua, pensando em minha volta. Muitas vezes ela vem olhar a rua. A porta se abre de repente, eu me envolvo inteiro nos seus braços, e o nosso amor começa e só termina quando nasce mais um dia. Um dia de rotina, um dia de rotina. O sol ainda não chegou, um dia de rotina. O nosso amor começa e só termina quando nasce mais um dia. Já não devo pensar em regresso, já sei de cor tudo que você vai me dizer. Que me ama, que não pode viver tão sozinha. Você diz que a culpa é minha, que não dou importância a você. Não sei por que você vive assim desse jeito, sempre mentindo e jurando um amor que não tem. Mas um dia a verdade escondida aparece, o que menos se espera acontece, você pode ficar sem ninguém. Olha, eu não quero viver mais sofrendo por um amor que não traz alegria pra mim. Se eu soubesse que isso tudo aconteceria, com você eu jamais sairia, só pra não conhecer o amor. Não sei por que você vive assim desse jeito, sempre mentindo e jurando um amor que não tem. Mas um dia a verdade escondida aparece, o que menos se espera acontece, você pode ficar sem ninguém.

essas mentiras e vendo onde a verdade se escondeu, se encontre ainda alguma chance de juntar você, o amor e eu. Aparências nada mais sustentaram nossas vidas, que apesar de mal vividas tem ainda uma esperança de poder viver. Quem sabe rebuscando essas mentiras você faz tanto tempo. Que vontade que eu sinto de olhar em seus olhos, ganhar seus abraços. É verdade, eu não minto. E nesse desespero em que eu me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. Você bem que podia perdoar e só mais uma vez me aceitar. Prometo agora eu vou fazer por onde nunca mais perdê-la. Você só me ensinou a te querer, e te querendo eu vou tentando te encontrar. Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços, perdido no vazio de outros passos, no abismo que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho. Você só me ensinou a te querer, e te querendo eu vou tentando te encontrar. E nesse desespero em que eu me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. Uma vez me aceitar, prometo agora eu vou fazer por onde nunca mais perdê-la. Agora que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer, você só me ensinou a te querer, e te querendo eu vou tentando te encontrar. Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços, perdido no vazio de outros passos, no abismo que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho.

Onde a máquina me leva, não há nada. horizontes e fronteiras são iguais. Se agora tudo que eu mais quero já ficou pra trás, qualquer um que leva a vida nessa estrada só precisa de uma sombra pra chegar. A saudade vai batendo e o coração dispara. Mas de repente a velocidade chora. Não vejo a hora de voltar pra casa. A luz do teu olhar no fim do túnel e no espelho a minha solidão. O céu da ilusão que não se acaba. A música do vento que não para. Será que a luz do meu destino vai te encontrar? Gritos das crianças, os momentos mais bonitos na lembrança não vão se apagar. Ai, quem me dera encontrar contigo agora e esquecer as curvas dessa estrada. Eu prefiro sonhar com os rios e lavar minha alma. Sentado à beira do caminho, jamais entenderá o que é que eu sinto agora. Sou levado pelo movimento que tua falta faz. Havia tanta paz no teu carinho, na despedida fez um dia lindo. Quem sabe tudo estará sorrindo quando eu voltar. Manhã de sol entrando em casa, iluminando os gritos das crianças. Os momentos mais bonitos na lembrança não vão se apagar. Ai, quem me dera encontrar contigo agora e esquecer as curvas dessa estrada. Eu prefiro sonhar com os rios e lavar minha alma. Alguém sentado à beira do caminho jamais entenderá o que é que eu sinto agora. Sou levado pelo movimento que tua falta faz. Havia tanta paz no teu carinho, na despedida fez um dia lindo. Quem sabe tudo estará sorrindo quando eu. Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo, me dizendo coisas, num grito me ensinando tanto do mundo. E esses passos lentos, de agora caminhando sempre comigo. Já correram tanto na vida, meu querido, meu velho, meu amigo. Sua vida cheia de histórias e essas rugas marcadas pelo tempo, lembranças de antigas vitórias ou lágrimas choradas ao vento. Sua voz macia me acalma e me diz muito mais do que eu digo, me calando fundo na alma, meu querido, meu velho, meu amigo. Seu passado vive presente nas experiências contidas nesse coração, consciente da beleza das coisas, da vida. Seu sorriso franco me anima, seu conselho certo me ensina. Beijo suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Eu já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco diante do que sinto. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava. Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim. Sua boca pequena, no mesmo instante, sorria pra mim. Aquela menina era a felicidade que eu tanto esperei. Mas não tive coragem e não lhe falei do meu grande amor. E agora por onde ela anda eu não sei. Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria. Não tive coragem bastante pra me decidir. Aquela menina em sua cadeira de rodas, tudo eu daria pra ver novamente sorrir. Sentada na porta, em sua cadeira de rodas ficava. Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava.

se esqueça nenhum segundo que eu tenho o amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Sintonia que você curte, 98,3. Primeira FM, a Rádio de São José. Primeira FM, eu ouço pelo aplicativo. A número 1. A melhor. E ponto. Sintonizem Primeira FM, operando na frequência 98,3 MHz, com 25 watts de potência na antena. Primeira FM, 98,3. A Rádio de São José. Primeira FM, 14 anos no ar. Uma e 24. Mensagem em forma de apoio cultural. Academia Star Life. Fique de bem com a vida na Academia Star Life. Em Uma, Piauí. Um novo conceito em saúde física e mental. Fique fitness na Academia Star Life. Na Avenida Duque de Caxias, próxima loja Ideal Motos, em Uma, Piauí. A fogueira tá queimando no forrozão de preço baixo, Paraíba. Grande queima de ofertas com descontos imbatíveis. Climatizador 60 litros, R$ 149,90 mensais. Ar-condicionado 9.000 BTUs, R$ 229,90 mensais. As ofertas estão pegando fogo. Smart TV 32 polegadas, só R$ 119,90 mensais. Eletro, móveis, tecnologia e muito mais em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Academia Star Life. Fique de bem com a vida na Academia Star Life. Em Uma, Piauí. Um novo conceito em saúde física e mental. Fique fitness na Academia Star Life. Na Avenida Duque de Caxias, próxima loja Ideal Motos, em Uma, Piauí. De comemorar, são 61 anos no ar. Cidade linda, cheia de amor, com muito progresso e calor. Parabéns, São José, com emoção da pizzaria do irmão. Gustavo vem de coração, desejamos paz, saúde e união. A nossa cidade mora no coração. É pura comemoração. Ele usa no Piauí, tá em festa, pode que? Era ideia séria, a gente quer viver com alegria e muita gratidão. Diz aniversário, é pura comemoração. Academia Star Life. Fique de bem com a vida na Academia Star Life. Em Uma, Piauí. Um novo conceito em saúde física e mental. Fique fitness na Academia Star Life. Na Avenida Duque de Caxias, próxima loja Ideal Motos, em Uma, Piauí. Atacarejo Pague Menos. É pra você que trabalhamos todos os dias, porque você é o nosso maior bem. Conte sempre com a gente. Aqui tem de tudo e é muito mais barato. Atacarejo Pague Menos, no centro de Uma, Piauí. Davi Autoelétrica, alternador, motores de arranque, ar-condicionado, parte elétrica em geral e injeção eletrônica. Fica localizado na Praça Zezinho Bezerra, ao lado da Granja São José. Contato 89-98150-1924.

Motos, cuidando bem da vida útil da sua moto. Localizado na Rua Largo São José, 58, na entrada da cidade, em São José do Piauí. Uma e quarenta. Agora é hora de me matricular na escola da Seduc. Eu vou estudar. Tem inteligência artificial, robótica, ensino técnico e tempo integral. O mundo inteiro de oportunidades, na capital ou em qualquer cidade. Escola reformada e com ar-condicionado. Assim fica fácil aprender, tá ligado? Chegou a hora de me matricular na escola da Seduc. Eu vou estudar. Empreendedorismo inglês, clube de leitura, essa é a nossa vez. Oportunidade jovem, para trabalhar com renda extra, pra se motivar. Seduc Olímpica, Seduc Esportiva, é mais futuro pra sua vida. Não pode esquecer o Seducatom, o nosso intercâmbio que é tudo de bom. Chegou a hora de me matricular na escola da Seduc. Eu vou estudar. Garanta já sua vaga para 2025 nas escolas Seduc. Acesse o site e matricule-se já. Escola Seduc, um mundo de novas oportunidades. Secretaria da Educação, Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Goiol Legumes é parceiro da primeira. Há 2 anos, nasceu o Pacto pelas Crianças do Piauí. E desde então, cada pequeno passo tem sido uma grande conquista. Novas maternidades, brinquedo creches, formação para quem cuida e um aplicativo que acompanha cada etapa da infância. Pacto pelas Crianças do Piauí. 2 anos crescendo juntos. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Casamento aqui, uma pracinha linda, comunidade curtinha. Uma biblioteca lá, uma asfaltada com lá. Segurança pra vida melhorar. Chegou o OPA 2025-2026 em Teresina, Parnaíba, Picos, Piripiri e Floriano. Inscrevam as entidades, levantem as necessidades e... OPA! O governo vai tornar realidade. OPA, Orçamento Participativo Digital. É o povo no orçamento. Governo do Piauí, entregando o futuro. JB Leal, na hora de comprar e economizar, eu vou te dar uma dica legal. Vem pro supermercado JB Leal, um espaço amplo com muito mais qualidade e o melhor atendimento. JB Leal, é tudo de bom, no centro de uma Piauí. Lucas Atacadista e Lucas do Gás. Qualidade e o melhor preço da região. Trabalhamos com gêneros alimentícios no atacado e varejo, perfumaria e bebidas em geral, rações animais e o melhor gás do Brasil. Atendendo São José do Piauí, Picos, Inhuma e toda a micro-região. Local Povoado Atalho, São José do Piauí. Contato 86981658686. Lucas Atacadista e Lucas do Gás. Confiança que abastece. Edilson Motos, zele bem pela qualidade e boa manutenção da sua moto. Trabalhamos com mecânica, elétrica e injeção. Edilson Motos, cuidando bem da vida útil da sua moto. Localizado na Rua Largo São José, 58, na entrada da cidade, em São José do Piauí. Martim é parceiro da primeira. Uma e 44. Minas Douradas é parceira da primeira. Frutas Chagas, no CEAGESP em São Paulo. Organização Bioto. Divides meus planos, mas multiplicas. explicas teus nãos e assim impedes que eu sonde essa amargura que esconde a vida em teu coração. Princesa em crise ou mistérios, qual mágico do folhetim vou sitiar. Importes. A moda atual é no Ricos Importes. Ricos Importes. Tudo em roupas e calçados. Ricos Importes. Na Avenida Cruzeiro do Sul, Osasco, São Paulo. As óticas Esquina dos Óculos completa 5 anos em Picos. E quem ganha o presente é você, cliente amigo. Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 471, Picos, Piauí. Somos a maior loja da região. Atendimento especializado pra você. Sua compra em 12 vezes no cartão. Bem mais que a concorrência pode lhe oferecer. Limpeza grátis, conserto grátis. Tudo em lentes de contato e óculos solar. Esquina dos óculos, Esquina dos óculos. Ótica Diniz Picos informa a hora certa. 1:48. Farmácia Mais Saúde. Em São José do Piauí tem mais saúde. Na Farmácia Mais Saúde você encontra todos os tipos de medicamentos e com excelente atendimento. Farmácia Mais Saúde. Compromisso com a sua saúde. Telefone 988112300. Localizada na Avenida Central 550, no centro de São José do Piauí. Organização Rosimeire Leal. Nacional Gás é parceiro da primeira. Comunicado. A Cocavep, que é a cooperativa de transporte alternativo de passageiros da macro-região de Picos, reforçamos a todos que usem somente transporte regularizado de passageiro. A documentação é 100% em dia. Tem seguro de passageiro com cobertura acidental ou fatalidade. O motorista totalmente qualificado, habilitado, categoria D para o transporte remunerado. Os horários são pré-estabelecidos, com pontualidade. São mais de 100 vans cadastradas. Cocavep, segurança em primeiro lugar. Você conhece o Cartão de Todos? Ele é o maior cartão de benefícios do Brasil. Você passa em consultas médicas, faz exames, realiza tratamentos odontológicos e economiza muito. Oferece descontos e cashback. Dinheiro de volta. Consultas médicas a partir de R$ 26,00 presencial ou telemedicina na maior rede de clínicas ambulatoriais do Brasil. Amor Saúde. Ligue DDD 89-3199-0303 ou venha até o nosso escritório na Rua Monsenhor Hipólito 234, em frente ao Picoense Clube. Cartão de Todos. Benefícios para toda a família. Baixe nosso aplicativo Cartão de Todos e tenha tudo na palma da mão. Farmácia Mais Saúde. Em São José do Piauí tem mais saúde. Na Farmácia Mais Saúde você encontra todos os tipos de medicamentos e com excelente atendimento. Farmácia Mais Saúde. Compromisso com a sua saúde. Telefone 988112300. Localizada na Avenida Central 550, no centro de São José do Piauí. Organização Rosimeire Leal. Academia Star Life. Fique de bem com a vida na Academia Star Life. Em Uma Piauí, um novo conceito em saúde física e mental. Fique fitness na Academia Star Life, na Avenida Duque de Caxias, próxima loja Ideal Motos, em Uma Piauí. Goma do Cico, empresa de fabricação e distribuição de goma fresca e seca. E Fécula, Goma do Cico, tradição e qualidade na sua mesa. Goma do Cico é parceira da primeira. Parceira da primeira. Uma e 51. Cafifi Motos, peças e acessórios em geral e muito mais para a vida útil da sua moto. Cafifi Motos fica localizado na Avenida Central 243, em São José do Piauí. Contato 89-994-13-1839. Posto Dois Amigos em Uma Piauí. Abasteça com a qualidade Petrobras no Posto Dois Amigos, na Rua Celino Almeida 154, em Uma Piauí. Contato 86 998 25 90 70 e 89 999 97 0170. Loja Bertão Calçados. Calçados sociais e esportivos, adulto e infantil. Tudo em esporte para você. Sandálias e rasteirinhas e muito mais. Estamos localizados na Rua Cícero Portela, 248, centro, próximo ao hospital. Organização Gelvana e Bertão. Contato 89 999 17 6096. Loja Bertão Calçados. Nacional Gás é parceiro da primeira. Automecânica LK, alinhamento e balanceamento computadorizado e muito mais em automecânica. Contato 89 994 62 5078. Estamos localizados na Avenida Duque de Caxias, próxima BR, em Uma Piauí. Autêntica Academia, a saúde do corpo. Eu pratico essa ideia. Autêntica Academia. Sob a responsabilidade do educador físico e personal trainer Beto Ferreira. Bom gosto é para quem tem bom gosto. Em Uma, repouse bem. No Bom Gosto Hotel, Restaurante Lanchonete. Porque bom gosto é para quem tem bom gosto. Estamos localizados na Praça Monsenhor Lopes, ao lado da Igreja Matriz. Contato 89 99976-0658. Organização Sâmia. Líder Construções. Temos tudo para sua construção: tijolos, telhas, pré-moldados e muito mais. E atenção para essa super promoção em ferros, mergalhões, treliças, colunas prontas e toda a linha de Metalon. Temos também promoções em pisos e cerâmicas. E o melhor, dividimos tudo em até 3 vezes no cartão. Líder Construções, no Povoado Atalho, em São José do Piauí. O telefone é 988-070679. Fale com a CIS e faça um bom negócio. Ótica Diniz Picos informa a hora certa. 1h54. Repax União, tudo pela vida. Academia Authentic, a única pioneira da cidade. Anos de experiência com profissionais qualificados. Saia do sedentarismo, cuida do seu coração, regulariza a hipertensão arterial, obtenha o bem-estar, mantenha a autoestima e também na opção de manter uma boa performance. Hoje se encontra toda reformada para melhor conforto aos clientes e com máquinas novas. Em São José do Piauí, fale com Bento Ferreira ou Joana Dark. A sua melhor opção é Academia Authentic. Granja São José e Hortifruti Granjeiro. Frutas, verduras, carnes e frios em geral. Localizada no centro de São José do Piauí, em frente à Praça Antônio Bezerra. Ligue 89 988165616. Organização de Cruzinha e Taicim. Bacá Entre Nós, um local reservado para o seu lazer e um bate-papo com os amigos. Bacá Entre Nós, bebidas em geral, para você se divertir com seus amigos e sua família. Bacá Entre Nós, da organização do nosso amigo Simar, na Avenida Central, número 185, em São José do Piauí. Nacional Gás é parceiro da primeira. Você sabia que o SUS distribui medicamentos de forma gratuita à população? Acesse o site do Ministério da Saúde para encontrar a relação disponível. Caso não consiga receber seus medicamentos, procure o Ministério Público pessoalmente ou faça sua denúncia na ouvidoria do MPPI através do WhatsApp 869-8134-9773, aplicativo MPPI Cidadão ou por e-mail no endereço eletrônico ouvidoria@mppi.mp.br. Adalvim Viagens. Viagens para Petrolina, Picos e Teresina e toda a região. Para suas viagens e fretamentos, fale com Adalvim. Contato 89 988 17 2432. Adalvim Viagens. A viagem dos seus sonhos ao seu alcance. Venha aproveitar as promoções e ofertas das lojas Vamol. Aqui você encontra móveis, eletrodomésticos, eletroportáteis, eletrônicos e muito mais. Não fique de fora. Vem pra cá pras lojas Vamol e mobile toda a sua casa. Aqui nas lojas Vamol você encontra climatizadores, ventiladores, refrigeradores e ainda fogão 4 bocas, 5 bocas, 6 bocas, fogão com acendimento automático e muito mais. E mais, hein? Você encontra lindos sofás de 2 e 3 lugares, sofá de canto, guarda-roupas de vários tamanhos e modelos. Vale a pena conferir. Vem pra cá pras lojas Vamol, o jeito fácil de comprar. Vamol chegou, a Vamol é diferente, a Vamol é diferente, a Vamol chegou, a Vamol chegou, a Vamol é diferente, a Vamol é diferente. Na Vamol tem qualidade, preço baixo você sabe, só vende facilidade, loja bonita de verdade. Goma do Cico, empresa de fabricação e distribuição de goma fresca e seca. E Fécula, Goma do Cico, tradição e qualidade na sua mesa. Panificadora Cearense, delícias em pães, bolos, salgados, doces, caldos, bolos de aniversários, salgados para festas e buffet para eventos em geral. Panificadora Cearense, localizada na Avenida Central, sem número, no centro. Ei, já tá sabendo? Aniversário Óticas Diniz. Nossa! E se nós estamos de parabéns, quem ganha a surpresa é você. Eu não acredito. Venha para a nossa comemoração e aproveite. Compre a armação e ganhe as lentes. Ah, não acredito. Compre a armação e ganhe as lentes. Uma promoção assim você vai querer contar para todo mundo. Ei, você viu isso? Compre a armação e ganhe as lentes. Óticas Diniz, pra ver você feliz. É demais! Uma e 59. Josiano, viagens, agendas curtas e longas, aeroportos e eventos, com conforto e segurança. Contatos 89 988 15 73 54, 988 13 70 26 e 981 13 99 85. Goma do Cico, empresa de fabricação e distribuição de goma fresca e seca. E Fécula, Goma do Cico, tradição e qualidade na sua mesa. Raul Viagens, viagens e fretamento com conforto e segurança. Fale com Raul e boa viagem. Contato 89 981 37 62 23. Alfa.com, suprimento, variedade e manutenção, venda e conserto de celular. Temos case, películas e eletrônicos em geral. Contato 89 988 16 55 90. Localizado na rua Joaquim Bezerra, em São José do Piauí. Pra treinar e ter energia, academia tem que ter o que você precisa. Personal e treino todos os dias, projetada pra toda a família. Tem muita atividade física pra sua saúde. Qualidade é garantia. Ótica Diniz Picos informa a hora certa. 2:01. Panificadora Angelina, o pão nosso de cada dia. Panificadora Angelina, qualidade incomparável. Panificadora Angelina, Avenida Central 278, em São José do Piauí. Organização Edilson Diné. Em São José do Piauí, você conta com a Clínica Odontológica São José. Contamos com o Dr. Bismarck, especialista em ortodontia e prótese, e doutora Carmen, especialista em endodontia canal. Estamos com a grande promoção na montagem do seu aparelho dentário. Seu sorriso vai ficar mais brilhante com nossas ofertas de clareamento. Deixe-nos ajudar você a espalhar sorrisos por onde você passar. Venha fazer uma avaliação gratuita. Estamos localizados na Avenida Central, número 251, bem no centro da cidade. Atendimento odontológico de segunda a sexta-feira, com a doutora Carmen e doutor Bismarck. Clínica Odontológica São José. Seu sorriso começa aqui. Transforme seu corpo e sua vida na Academia Authentic e viva uma vida autenticamente saudável e vibrante. Fale com Beto Ferreira ou Joana Dark. Estamos localizados em São José do Piauí. Tá na hora de tomar aquela cerveja super gelada. Bar do Zé Cirilo, onde você encontra todos os tipos de bebidas para sua festa e alegria. Bar do Zé Cirilo, na esquina do Mercado Público, na sombra da Castanhola, em São José do Piauí. Funerária Vida Nova, o seu melhor plano de saúde familiar. Você não precisa pagar caro para ter acesso a atendimento médico de qualidade. Com o cartão de todos, você economiza em consultas, exames, tratamentos dentários, medicamentos. Além disso, ainda tem dinheiro de volta, o famoso cashback, em uma rede de parceiros locais e nacionais. Por apenas R$ 29,70, menos de um real por dia para toda a família. O cartão de todos é válido em todo o Brasil e em Picos estamos localizados na rua Monsenhor Hipólito 234. Fone e zap DDD 89-3199-0303. Baixe nosso aplicativo Cartão de Todos e tenha tudo na palma da sua mão. Goma do Chico é parceira da primeira. Parceira da primeira. César Atacadista, grãos, ações, alimentos e cereais. Contato 89 999 390117 e 89 994 32 6136. Localizado na rodovia Iuma ao Povoado Roque, número 834, bairro Araxás, Iuma, Piauí. Carlitos Salgados, salgados, sucos e refrigerantes. Fazemos entrega em domicílio. Rodeio, Carlitos Salgados. Localizado na Avenida Central, no povoado Atalho, em São José do Piauí. Carlitos Salgados, a nossa qualidade faz a diferença. Contato 988-15-7238. De comprar e economizar, eu vou te dar uma dica legal. Vem para o supermercado JB Leal. Gêneros alimentícios, venha comprovar. Produtos de qualidade pra você comprar. Supermercado JB Leal tem muita variedade. É a melhor opção da cidade. Venha conferir, o preço que você merece está aqui, com qualidade sensacional. Vem pro JB Leal. JB Leal, seu supermercado em uma. Qualidade e economia estão aqui. Rua Cícero Portela, 345 Centro. Venha conferir JB Leal, onde suas compras se transformam em vantagens. Ligue agora, 899-9922-5363. Hashtag mais por seus clientes. JB Leal. Duas e seis. Procurando uma maneira confortável e confiável de viajar entre São José do Piauí a Picos, a Tyson Tour é a sua melhor opção. Com saídas de São José do Piauí para Picos às 6h20, às 10 e às 12h30. De Picos para São José do Piauí, às 8h30, 11h30 e às 13h40. Com a Tyson Tour, você viaja com segurança e conforto. Escolha a número 1 para sua viagem na região. Serralheria Barbosa, localizada próxima à Igreja Católica no povoado Atalho, em São José do Piauí. Telefone para contato 89-9811-3570. Organização Tiãozinho. Alfa.com. Suprimento, variedade e manutenção. Venda e conserto de celular. Temos case, películas e eletrônicos em geral. Contato 89-988-16-5590, localizado na rua Joaquim Bezerra, em São José do Piauí. Atenção, você que é empreendedor ou promotor de eventos, divulgue aqui seu negócio ou empreendimento, aqui na Primeira FM, a Rádio de São José. Contato 988-17-1633. Farmácia Moura, preocupação total com a sua saúde. Atendemos também em sua residência. Farmácia Moura, localizada na Praça Antônio Bezerra, número 205, em São José do Piauí. Ligue 89-9808-9727. Organização de Lúcia e Osmael. Você é empresário em Picos? Saiba que você pode ser um parceiro do Cartão de Todos e participar do programa de cashback com inúmeras vantagens. Fidelizar seus clientes, aumentar seu ticket médio, vender mais, ser divulgado em nosso aplicativo, ter um CRM para acompanhar suas vendas, aceitar pagamentos em cashback e muito mais. Junte-se a grandes parceiros como Drogazil, Ultragás, TIM e diversas empresas locais. Traga sua empresa para o nosso programa de cashback e tenha mais clientes. Contato DDD 89-3199-0303 e venha ser um parceiro de sucesso. Ótica Diniz Picos informa a hora certa. 2:09. Sacolão do Edinho, frutas e verduras e galinha caipira batida na hora. Sacolão do Edinho, localizado na Praça Antônio Bezerra, número 256, em São José do Piauí. Ligue 89-9808-4996-93. Organização Edinho. Clean Análise, laboratório de análises clínicas. Realizamos todos os tipos de exames laboratoriais. Clean Análise, localizada em frente ao mercado público, em São José do Piauí. O telefone para contato é 988-180691. Organização Rômulo. Bezerra Móveis, a felicidade do seu lar. Contato 89 99455-1608 e 89 988-17-1633. Amizade, alegria, música ao vivo e muito mais. Só no bar do Valdo Souza, no povoado Atalho São José do Piauí. De quarta a domingo, tome sua cerveja bem gelada ao som de Valdo Souza ao vivo no karaokê. Temos tiragosto na faixa. Contato 981-15-3776. Organização Valdo Souza. Se você for construir ou reformar a sua casa, regularize a sua construção ou reforma junto ao CREA Piauí. A solução é procurar profissionais de engenharia com experiência comprovada em projeto, cálculo e execução. Dr. José Pacheco, contato 99977-7877. E Dr. Breno Pacheco, contato 99910-0208. Se não for com instrução de profissionais, não entre não. Dr. José Pacheco e Dr. Breno Pacheco é a solução. Souza Carvalho Construções. Material para construção em geral: areia, pedra, brita, bloco, telha, madeira, ferro, lajotas, material elétrico e hidráulico e muito mais. Venha para Souza Carvalho Construções, localizado na rua São Pedro, número 372, Centro, São José do Piauí. Telefone 98811-5058. Souza Carvalho Construções, construindo sonhos em São José do Piauí e região. Organização Cebolinha. A experiência faz a diferença em sua vida. Na farmácia São José de Zé de Micó, você encontra medicamentos em geral com aquele atendimento especial. A farmácia São José conta ainda com serviço bancário para melhor lhe servir. Na Avenida Central 331, em São José do Piauí. Primeira FM, 24 horas no ar. Duas e doze. Vai reformar sua casa ou dar aquele acabamento com um toque especial e de qualidade? Fale com a Donaldo Pintor. Pinturas, texturas e acabamentos com excelência. Acabamento ou reforma é com a Donaldo Pintor. Contato 89 98809-6863, em Unha de Gato, São Luís do Piauí. Mercadinho do Aguinaldo e Ivani, na Avenida Central 352, em frente ao Paraíba. Lá você encontra produtos alimentícios, material de limpeza hidráulica e elétrica. E tem também peças para motos e bicicletas em geral. Nosso referencial em qualidade, atendimento e bom preço. Alexandre Motos, especialista em injeção eletrônica e motos de alta cilindrada. Localizado na Avenida Duque de Caxias, 1426, em Uma, Piauí. Contato 89 99442-0356. É só me mostrar qual é a direção. Gugu Turismo, viagens do Piauí para São Paulo todas as segundas e quintas e de São Paulo para o Piauí todas as quintas e domingos. Falar com Gugu no 89 99907-5009. Gugu Turismo, na estrada, sinta-se em casa. Ótica Diniz Picos informa a hora certa. 2h14. Supermercado São José, a economia que virou mania. Supermercado São José, tudo em gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza, frios em geral em um só lugar. Supermercado São José, Avenida Central, número 400, em São José do Piauí. Precisou de gás? Ligue ou chame no Zap Telesgás 99988-1920. Peça já o seu gás e ganhe um brinde. Telesgás, confiança, rapidez e credibilidade há 13 anos em Picos. Telesgás, o gás que rende mais. Avenida Severo Eulálio, no bairro Canto da Várzea, Picos. Luiz Tu, viagem, turismo e mudanças. Contato 89 99453-2709 e 89 99424-8156. Agência Iuma Piauí. Atenção Iuma e região, a loja 1001 Utilidades tem uma grande variedade de produtos para o seu lar. Utensílios domésticos, brinquedos, mochilas, cama, mesa e banho e muito mais. Temos muitas novidades. A loja 1001 Utilidades está localizada na rua São José, próximo ao trailer Gelaguela, no centro de Iuma, Piauí. Contato 89 99400-3255. Bezerra Móveis, a felicidade do seu lar. Contato 89 99455-1608 e 89 988-17-1633. Duas e 16. Josiano, viagens, agendas curtas e longas, aeroportos e eventos, com conforto e segurança. Contatos 89 988-15-7354, 988-13-7026 e 981-13-9985. Garçom, aqui nessa mesa de bar. Bar do Francisco. No Bar do Francisco você saboreia uma cerveja trincando de gelada e aquele aperitivo. E às quartas-feiras tira gosto por conta da casa. E aos domingos aquele espetinho tradicional por um precinho especial. Bar do Francisco, na Avenida Central 225, em frente ao antigo Correios. Contato 89 98802-7935, em São José do Piauí. A melhor e ponto. Todo dia quando eu pego a estrada, quase sempre é madrugada e o meu amor aumenta mais. Manezinho Tour, quem tem anos de experiência na estrada e conhece cada palmo desse chão, com certeza é o melhor. Na Avenida Central, em frente ao antigo Correios. Reserve pelos telefones 11 96789-8425, 11 99439-8899 e 89 98802-7935. Manezinho Tour, a sua melhor viagem. Ótica Diniz Picos informa a hora certa. 2:17. Rony Transportes, agendas curtas e longas, viagens municipais, intermunicipais, estaduais, interestaduais, nacionais e internacionais. Viagem bem com Rony Viagens. Contato 89 99939-3778. Goma do Chico, empresa de fabricação e distribuição de goma fresca e seca. E Fécula, Goma do Chico, tradição e qualidade na sua mesa. Edilson Motos, consertos e peças para motos em geral. Edilson Motos, rapidez e bom atendimento é aqui. Contato 94 99955-2492. Oportunidade de renda extra. Ganhe até 20% com as revistas 4 Estações. Seja uma consultora independente na maior revista shopping do Brasil. Venha nos conhecer na Praça João de Deus Filho, número 126B. Ou entre em contato no telefone 89 988 081684. 4 Estações. a sua melhor escolha. Bezerra Móveis, a felicidade do seu lar. Contato 89 99455-1608 e 89 988-17-1633. Josiano, viagens, agendas curtas e longas, aeroportos e eventos, com conforto e segurança. Contatos 89 988-15-7354, 988-13-7026 e 981-13-9985. Atenção, você que tem talento para o rádio, venha apresentar seu programa de entretenimento, esporte, coluna social ou religioso. Procure a Primeira FM para melhores esclarecimentos. Duas e vinte. Comércio de Dedé de Toinha e Enedina. Tudo em gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza e produtos em geral. Comércio de Dedé de Toinha e Enedina. Avenida Central 348, em São José do Piauí. Organização Dedé de Toinha e Enedina. Ei, mãe, ei, mãe, tem um caboclo rechamando lá fora. Menina, é aquele caboclo querendo me iludir pra eu deixar meu plano da Pax União. Eu vou é muito deixar o meu plano da Pax União, que me dá descontos especiais. Eu é que não vou cair no conto do vigário. Eu sou cliente Pax União. Ideal Motos, compra e venda de carros e motos. Contato 89 99973-9773, 89 981-310546, 89 99972-6552 e 89 99454-3860. Ideal Motos, a loja ideal para um bom negócio. Estamos localizados na Avenida Duque de Caxias, 819 Centro, e uma Piauí. Hemovida, laboratório de análises clínicas, paternidade, DNA, teste do pezinho, marcadores virais da hepatite e outros, patologias clínicas, doenças infecciosas, drogas terapêuticas, toxicológico Detran, unidade coletora, localizada na rua Coronel Cícero Portela, 291, e uma Piauí. João Leôncio Motos e Veículos, compra e venda e locação de motos e carros e veículos em geral, localizado no Largo São José, na entrada da cidade. O melhor plano de assistência familiar é na Pax União. Se você ainda não é sócio da Pax União da Grande Região Inhumense e São José, associe-se agora mesmo com um de nossos representantes, ou se estiver com atraso em suas mensalidades, vá até nosso escritório e negocie e concorra a centenas de prêmios. A Pax União tem muitas novidades para você. Uma empresa genuinamente piauiense. É na Pax União. Pax União, 50 anos no mercado. É Pax União, tudo pela vida. Bezerra Móveis, a felicidade do seu lar. Contato 89 99455-1608 e 89 988-17-1633. A Ótica Carvalho oferece o melhor em óculos de grau, com lentes e armações top de linha. E atenção, próximo sábado estaremos com o oculista, atendendo em São José do Piauí, a partir de 8 horas da manhã, na Farmácia São José. Marque sua consulta com Zé de Nicó. E atenção, lembre-se de ir de máscara, pois estamos seguindo todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde na prevenção contra o coronavírus. Ótica Carvalho, sua visão merece o melhor. Ótica Diniz Picos informa a hora certa. 2h23. Valdemir de João de Pedim é parceiro da Primeira. Dedé Vitor é parceiro da Primeira. Goma do Chico é parceira da Primeira. Parceira da Primeira. Nacional Gás é parceiro da Primeira. Desde João de Pedim é parceiro da Primeira. Yeah! Wesley Pacheco, da WP Produções, é parceiro da primeira. Comércio de Legumes Dois Amigos, Antônio José e Adailton, é parceiro da primeira. Agroanísio, é parceiro da primeira. Meu pai um dia me falou pra que eu nunca mentisse, mas ele também se esqueceu de me dizer a verdade da realidade do mundo que eu ia saber, dos traumas que a gente só sente depois de crescer. Pesadelos são algum problema adormecido. Durante o dia a gente tenta com sorrisos disfarçar alguma coisa aqui na alma, conseguimos sufocar. Duas e 28. Agronegócio e Neo Panta é parceiro da primeira. A Islam Morangos é parceiro da primeira. Milton Frutas é parceiro da primeira. Ayrton Alencar é parceiro da primeira. Alfa Frutas, Ari, é parceiro da primeira. Assis Bezerra, é parceiro da primeira. Beto Jacó, é parceiro da primeira. Duas e 29. Douglas Melancia é parceiro da primeira. Edinaldo de Chico Moura é parceiro da primeira. Elielton Otil Frutas é parceiro da primeira. Agrocometa Elino é parceiro da primeira. Nova Estrela Erasmo é parceiro da primeira. Erinaldo de Vicente Jacó é parceiro da primeira. Frutas Giva é parceiro da primeira. Comercial de Legumes Florescente é parceiro da primeira. Ivan de Josimar é parceiro da primeira. Jackson de Severo é parceiro da primeira. Duas e 31. Jussier é parceiro da primeira. Jucinaldo é parceiro da primeira. MBS Mídia é parceiro da primeira. Engenheiro Pachequim é parceiro da primeira. PJ Preais Jatobá é parceiro da primeira. Quiosque 10 de Del e Fábio é parceiro da primeira. Souza Carvalho Construções é parceiro da primeira. Duas e 33. Goma do Chico é parceira da primeira. Parceira da primeira. Supermercado São José é parceiro da primeira. Tiquim Moto Cristo é parceiro da primeira. Dedé Vitor é parceiro da primeira. Zé da Onça é parceiro da primeira. Comércio de Legumes Oim é parceiro da primeira. Leide Val é parceiro da primeira. Duas e 34. Adalvi Viagens. Viagens para Petrolina, Picos e Teresina e toda a região. Para suas viagens e fretamentos, fale com Adalvi. Contato 89 988 17 2432. Adalvi Viagens. A viagem dos seus sonhos ao seu alcance. Tu te revestes com a natureza, na verde áurea da vegetação. Hoje, os parabéns é para ela, a melhor cidade do planeta. Parabéns, São José do Piauí, pelos seus, na verdade, pelos nossos 60 anos de existência. Sua história é repleta de amor e felicidade. São José do Olho d'Água, das inscrições rupestres e da Capadócia nordestina. Referência para o mundo inteiro. Obrigado, São José. Nosso povo e a nossa gente está feliz. Essa é a mensagem da família Primeira FM para todos os nossos munícipes. São José, no Piauí tu és a expressão. A tua semente proliferando gera perfeição. Bezerra Móveis, a felicidade do seu lar. Contato 89 99455-1608 e 89 988-17-1633. Guma do Chico é parceira da primeira. Parceira da primeira. Heloísa Enxovais e Perfumaria. Cama, mesa e banho e muito mais para o seu lar. Organização Reginaldo e Netinha. Heloísa e Enxovais e Perfumaria. Localizada na rua Joaquim Bezerra, número 27, em São José do Piauí. Goma do Chico, empresa de fabricação e distribuição de goma fresca e seca. E Fécula, Goma do Chico, tradição e qualidade na sua mesa. Josiano, viagens, agendas curtas e longas, aeroportos e eventos, com conforto e segurança. Contatos 89 988 15 73 54, 988 13 70 26 e 981 13 99 85. Nacional Gás é parceiro da primeira. Duas e 36. Duas e 36. Smartnet, agora é Smart Fibra. Venha conhecer o que há de mais moderno em tecnologia de ponta. A melhor e mais segura conectividade. Venha navegar na velocidade da luz com nossos planos de ultra velocidade. Smartnet, o futuro é agora. Atendimento de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. E no sábado, de 8 ao meio-dia. Localizado na rua Largo São José, 182, em São José do Piauí. Ligue 89 988 18 1190. Atacarejo Pague Menos. É pra você que trabalhamos todos os dias, porque você é o nosso maior bem. Conte sempre com a gente. Aqui tem de tudo e é muito mais barato. Atacarejo Pague Menos, no centro de Uma Piauí. Lucas Atacadista e Lucas do Gás. Qualidade e o melhor preço da região. Trabalhamos com gêneros alimentícios no atacado e varejo, perfumaria e bebidas em geral, rações animais e o melhor gás do Brasil. Atendendo São José do Piauí, Picos, Inhuma e toda a micro-região. Local Povoado Atalho, São José do Piauí. Contato 86 98165 8686. Lucas Atacadista e Lucas do Gás. Confiança que abastece. Calçamento aqui, uma pracinha ali, pra comunidade curtir. Quando a vida tá calada, com asfaltada, com lá, segurança, pra vida melhorar.

fazendo. Um homem apaixonado não sabe o que está fazendo. Ou simplesmente foi sorte demais. Você chegou de repente, entrou no meu mundo, me trouxe a paz. Eu que não era feliz, até que você me apareceu. A melhor coisa do mundo que me aconteceu. Vou vestir a camisa desse sentimento, investir nesse amor de unhas e dentes. Vou viver dos sonhos mais lindos a realidade, um sorriso mais puro, o amor de verdade. Encontrei em você. Você clareou minha mente, quebrou as correntes e me libertou. A chama que estava apagada, você aqueceu com o seu calor. Jamais pensei que um dia eu fosse encontrar alguém assim. Um amor inexplicável tomou conta de mim. Vestir a camisa desse sentimento, investir nesse amor de unhas e dentes. Vou viver dos sonhos mais lindos a realidade, um sorriso mais puro, o amor de verdade. Encontrei em você. Quebrou as correntes e me libertou. A chama que estava apagada, você aqueceu com o seu calor. Jamais pensei que um dia eu fosse encontrar alguém assim. Um amor inexplicável tomou conta de mim. Vou vestir a camisa desse sentimento, investir nesse amor de unhas e dentes. Vou viver dos sonhos mais lindos a realidade, um sorriso mais puro, o amor de verdade. Encontrei em você. Vou vestir a camisa desse sentimento, investir nesse amor unhas e dentes. Vou viver dos sonhos mais lindos a realidade, um sorriso mais puro, o amor de verdade. Encontrei em você. Como estou, não precisa se preocupar. Dizer que estou sofrendo não vai te fazer voltar. Eu vou levando do meu jeito, a vida como tem que ser. Como um pássaro ferido, tô tentando te esquecer. Você sabe que eu não tô legal, não precisa se preocupar. Eu já sei que a sua intenção, simplesmente você quer me machucar. Você sabe que eu não tô legal, não precisa se preocupar. Eu já sei

do estresse, eu entrei na internet a fim de conhecer alguém, bater um papo em uma lanchonete, pra sair um pouco do estresse. Eu entrei na internet em busca de uma companhia, tomar um vinho e mastigar chiclete. Eu adicionei uma garota que dizia ser fera, altura 1,70 m, do tipo atrevido, um corpo bem distribuído, apetitosa. Mas quando fui conhecê-la, era propaganda enganosa. Mas quando fui conhecê-la, era propaganda enganosa. Eu entrei na internet apenas pra bater um papo, marcar encontro, esquece. Dizia ser fera, altura 1,70 m, do tipo atrevido, um corpo bem distribuído, apetitosa. Mas quando fui conhecê-la, era propaganda enganosa. Mas quando fui conhecê-la, era propaganda enganosa. De bater, coração que bate forte, sofre e chora por você. Coração que bate, bate, não se cansa de bater. Coração que bate forte, sofre e chora por você. Ah, como eu queria te chamar de meu amor, te dar todo dia com carinho uma flor. Tocar em seu corpo e beijar a sua boca. Ah, como eu queria te amar todo dia e te deixar louca. Coração que bate, bate, não se cansa de bater. Coração que bate forte, sofre e chora por você. Coração que bate, bate, não se cansa de bater. Coração que bate forte, sofre e chora por você. Ah, como eu queria me aquecer no seu calor, ter você comigo, te levar pra onde eu for, transformar meu sonho em pura realidade. Ah, que bom seria viver todo dia o amor de verdade. Coração que bate, bate, não se cansa de bater.

Você foi a flor mais bonita, a mais cobiçada que eu colhi em um jardim. O sonho de um caboclo celesteiro que passa um ano inteiro procurando alguém assim. Você foi a resposta mais correta, a decisão mais certa que tomei em minha vida. A luz que ilumina minha estrada, a mulher que chamo de minha amada, é você, meu início de partida. Amor assim não se desfaz. Amor assim é bonito demais. Você foi a resposta mais correta, a decisão mais certa que tomei em minha vida. A luz que ilumina minha estrada, a mulher que eu chamo de minha amada, é você, meu início de partida. Amor assim não se desfaz. Assim é bonito demais.